atrás, 2013. Yo, alienados, fiquem espertos comigo, bando de filha da puta. Eu vou falar um pouco sobre a porra da depressão que eu passo. Quando eu fico pensando merda, quando eu fico entediado. Quando a inspiração não vem, quando não tem ninguém. A oficina fica aberta e eu busco as coisas do além. Não adianta mais ser normal, há muito tempo eu não consigo. Há muito tempo eu descobri que o meu destino vai ser ficar sozinho. A sociedade não aceita um depressivo que rima isso, que põe pessoas pra refletir e olhar pra dentro do seu íntimo. Eles querem alienados pra seguir as suas ordens, pra fazer o que eles mandam ficar quieto como se fosse um poste. Acorda, filha da puta, o seu tempo já está correndo. Me desculpa o palavrão, mas é isso que você está merecendo. Sai da cama e vai no calendário e vê quanto tempo já passou, desde o dia que você decidiu mudar de vida e não mudou. Atrás é 220 na mente do alienado, que é empurrado, ajudado, que mendiga, que atrasa o lado. Até quando vai ficar dependendo da pena do seu próximo? Ninguém tem obrigação de ajudar, eles sentem ódio de ver uma pessoa com todas as condições pra vencer na vida, vivendo sobre o resto, dividindo com os urubus a carniça. Reflita, saia da Matrix que te incomoda. Viva bem e jogue todo o mal pra fora. Caso contrário, você vai pagar bem caro. Vai se transformar em um zumbi alienado. Reflita, saia da Matrix que te incomoda. Viva bem e jogue todo o mal pra fora. Caso contrário, você vai pagar bem caro. Vai se transformar em um zumbi alienado. Eu vou pesar na sua mente até você acordar. Eu vou ser um empecilho na sua mente. Eu vou entrar, vou mostrar erro por erro até você se tocar que a vida não é assim e que você tem que mudar. Para de ser escravo do sistema que te oprime, que te faz ficar em casa assistindo o que te deprime. Você não vai ter aquele carro e não vai ter aquela mulher. Pense nas coisas mais importantes e o que realmente você quer. Pense em uma família que você pode construir. Pense no futuro do seu filho que daqui a pouco está aí, te cobrando e te falando como queria que você fizesse. Você não é o pai perfeito que ele tanto merece. Já que resolveu viver em família, então acorda. O mundo não é a Gozolândia, então senta e se conforma. Mas não fique por muito tempo, levante e corra atrás. Expanda sua mente, coloque coisas menos banais. Busque o conhecimento que hoje em dia está acessível, porque no tempo da minha avó isso era quase impossível.